Este é o episódio 44 do Até Tenho Amigos Que São. A convidada é a Aline Frazão, que canta e compõe e lançou. Este é o episódio 44 do Até Tenho Amigos Que São. A convidada é a Aline Frazão, que canta e compõe e lançou há uns meses um disco chamado Insular. Falámos na semana passada, no estúdio onde o Nuno Sousa Dias, o fotógrafo que quando pode me costuma acompanhar, trabalha. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem de subscrever no iTunes, onde lhe podem deixar críticas e estrelas. E é isto. Então, porquê que escolheste esse nome para... É uma expressão e, um tipo de ideia que eu odeio. Ah, ok. Estamos a coisa então. Mas não, mas achavas que era uma coisa que eu... Não sabe isso, mas é uma expressão polémica, não é? Então, sim, é uma expressão das pessoas a tentarem se desculpar de uma coisa de normalmente horrível. Nunca eu não disse, sou, mas tenho amigos que são. Nunca ninguém disse uma coisa positiva com essa expressão. Nunca ninguém disse nunca ninguém exprimiu uma ideia decente com essa expressão. Tipo, poderia? Ninguém diz. Eu não tenho nada contra homossexuais, até tenho amigos que são. Exatamente, não coisa. Tenho nada contra. Nunca costumam ser coisas boas. Não, eu acho eu. Pronto. Tens mais perguntas para mim? Poderia. Não preparei bem, mas poderia ter. Poderia ter muitas, na verdade. Não. Estava a ler o teu. Tu escreves crónicas no site de Rede Angola. O último era sobre o David Bowie, pronto, como foi há 2 dias que ele morreu. Quer falar sobre isso? Uf! Já muita coisa foi dita, né, sobre sim. Isso, mas eu, falando por mim, fiquei super, super triste e surpreendida, porque realmente foi um fim de semana super intenso dentro do ambiente de David Bowie, e depois super chegar na segunda-feira e um balde de água gelada cair-nos em cima e... E claro, mudar completamente a perspectiva de audição do último disco, dos clipes e tudo. E pensar muitas coisas, e ler tudo, e ver o impacto que isso tem, a perda de um artista como ele. E tudo o que ele nos deixa, né? Tipo, são dias assim de refletir sobre o legado de David Bowie. E estamos todos ainda um pouco impactados com isso. Eu, pelo menos, ainda estou assim um pouco... Tu viste aquele vídeo que a MTV News lançou, repouso, quando... Que ele, acho que em 1982 ele é entrevistado pela MTV, a MTV tinha acabado de começar, e ele pergunta diretamente ao tipo: porquê é que vocês não tocam artistas negros? Que não havia. Houve o Michael Jackson, era o único artista negro que eles passavam, e a maioria dos artistas negros eram tipo às 3 da manhã. E é o entrevistador a ficar todo a dar justificações, a dizer: ah, isto e aquilo, isto é para Middle America, e as pessoas não querem isto e aquilo. E a verdade é que, tipo, um ano ou dois depois, ou um bocadinho depois, havia montes de artistas negros na MTV. Não sabia, não vi isso. Mas claro, está aí, olha, mais um mais um ponto. Foi uma das coisas, tipo, ele estava a ser entrevistado normalmente, só digo, isto tem uma coisa gira, mas olha, porque é que não... E eu nunca tinha visto aquele vídeo, e acho que não circulava muito por aí. Mas vieram ao de cima várias histórias sobre ele, e essa era uma delas. Depois havia umas de menos boas. Também é verdade, também. Eu vi algumas menos boas também. Quais menos boas aqui? Vi aquela história daquela entrevista que ele deu nos anos White Lines. Sim. Que falava dos nazis e de tal, sim. Essa história, não? Não, as piores. Mas eu depois, desculpou-se, eu vi também que ele depois... Pediu desculpas, isso nessa altura estava muito fora de si. Tá? Não, eu não estava a falar disso, eu estava a falar das relações que ele teve com medidas de 15 anos. Sim. Isso, sim. Que era uma prática recorrente das pessoas da altura dele. Mas que não justifica. Nada justifica isso, é bastante, bastante grave, na verdade. Sim. Mas eu estava a lembrar disto porque eu costumo ler as tuas crónicas e é uma coisa que tu fazes há quanto tempo? Já fizeste dois a centésima anos. Há pouco tempo, não foi? 2 anos, já. Fogo. 2 anos. Faz este janeiro, 2 anos que escrevo todas as semanas. Antes fazias com que regularidade e como é que... Não, comecei a partir do momento em que abriu o Rede Angola, foi há 2 anos, mais ou menos. Não, mas antes escrevias alguma coisa, tipo... Não, regularmente não. Escrevia as canções, escrevia as minhas coisas, mas quando era pequena escrevia outras coisas e na adolescência escrevia de tudo. A escrita sempre teve bué presente na minha vida. Escrevi, ainda eu estava a contar a um amigo que ganhei um concurso de texto dramático. Estava a contar essa história, que foi a partir daí que comecei a ouvir, assim, era um concurso na escola de textos dramáticos, eu escrevi uma peça de teatro, ganhei o primeiro prémio e o presente, o prémio, sim, era um disco da Diana Krall. Sim. Então, com todo o respeito para o género jazz, né? Que hoje em dia eu não vejo a Diana Krall como uma referência de jazz, sim, né? Sim, sim, mas foi na verdade a partir daí que eu comecei a ouvir jazz. Tinha 15 anos mais ou menos, e depois desse disco, que eu gostava muito, é um disco muito bom por acaso, dentro do que é aquela onda com o sol, adormecida. The Look in Your Eyes, ou okay. When I Look Into Your Eyes, ou something like that, algo assim, não sei. Eu acho que me lembro disso existir. 2004, por aí, okay. Uma coisa assim. E foi a partir daí que eu comecei a viajar. Depois disso recebi de um amigo um disco duplo de Best Of da Ella Fitzgerald, e pronto, a partir daí já foi outra coisa, obviamente. E não se compara. Legal, não quero ser ofensivo aqui. Sim, sim, não estás a ser, mas acho que ela própria da Ana Krall não ficaria ofendida com essa comparação e diria, concordaria contigo, acho eu. Sim, acho que nesse aspecto acho que não. E como se aplicara a tua peça? Era uma história fixe, era a história de uma moça que estava no seu quarto e de repente entra pela janela um tipo assim com umas pintas estranhas, assim meio umas roupas assim, parecia que tinha caído do céu, como uma espécie de um profeta, um anjo. Entretanto eles começam a conversar e ele é super interessante e ela gosta muito de conversar com ele, e eu fico lá escondido no quarto e falam sobre coisas da vida, já não me lembro exatamente, mas falam coisas, ele era muito sábio e tal e tal. E ela gostava muito de ir apontando as coisas que ele dizia e apontando as frases, assim, sabe, essa coisa do adolescente que gosta de mochos, não? Tipo, então ela ia apontando as coisas que ele dizia, até que a história desenrola-se, é uma peça curtinha, na verdade, e depois ela pensa que ele é um anjo enviado do além, mas depois descobre que ele desaparece, e ela descobre que ele tinha fugido de um manicômio e estava todo mundo à procura dele e tal. Uma história assim normalíssima, sim, com o cena de sábio e de louco, todos temos um pouco essa história, essas coisinhas. E pronto, lá estava eu, com 14 anos, a escrever sobre... Mas foi, e chamava-se foi, Bloco de Notas. Chamava-se Bloco de Notas? O Bloco de Notas, que era o Bloco da Moça. Mas, duas perguntas. De repente te lembraste de fazer isso, com 14 anos? Sim. Ou havia... Foi para um concurso? Foi para um concurso da escola. O concurso tinha que parâmetros. Que parâmetros? Sim, tipo, era texto qualquer coisa, texto dramático, é, ok. Tinha que ser tipo texto dramático. Não, eu estava a perguntar se tinhas feito especialmente para, ou fiz se especialmente para ou um concurso. Se já tinhas e depois concorreste. Não, fiz especialmente para o concurso. É só texto dramático, livre, no... yeah, pronto, então livro. Pronto, era essa a tua ideia, a ideia era tua, foi tudo de ti. Okay. Sim. E depois, alguma vez fizeram a peça? Então, o prémio, uma das partes do prémio era essa, depois fazer a peça, só que a minha peça tinha poucos personagens, já era minimalista. Sim. Na altura. E então aquilo não dava, porque o grupo era quanto mais gente pudesse participar, claro, melhor. Então escolheram o do segundo lugar, que era uma adaptação do Gil Vicente, da Alta Barca do Inferno, sim, versão 2004, 2005, que escreveu um colega da minha turma que se chamava Luís Frazão, curiosamente. E era assim o grande, o melhor aluno da turma e tal, não sei o quê. E ele ganhou o segundo prémio, que era assim mais cómico e tal. Depois eu entrei nessa peça. Isto em um ano? Yeah, em um ano. A peça foi, esteve em cena no Centro Cultural Português, ainda me lembro. E depois até Ella Fitzgerald, que descobres o jazz, mais a sério, o que é que vem depois? Não? A partir daí muda muita coisa, porque até aí, sabes que eu comecei na escola, cantava fado. E claro, já gostava muito de música brasileira, MPB, já ouvia muitas coisas, já conhecia muitas coisas. Tipo o quê? Tipo Jobim, tipo Chico Buarque, Djavan, Caetano, Gil, Betânia, Gal, yeah. E mais alguns artistas mais contemporâneos, mas nessa onda conhecia muitas coisas, em casa já ouvíamos muito. E essa altura, nos 15 anos, mais ou menos, coincido com a altura em que eu comecei a tocar guitarra também. Então comecei a tentar aprender aqueles acordes e tal, e havia assim um grande movimento assim, lá na escola, o boy de pessoal estava a aprender a tocar. e muitos meetings e saraus e tal, e não sei o que, então era muito propício assim para partilha e tal. E a partir daí, quando comecei a ouvir jazz, através desse disco, mudou muita coisa na minha cabeça, na forma de encarar a voz como instrumento e a composição também. Toda essa história entre a bossa nova, complexa, de Jobim, por exemplo, né? Aqueles acordes difíceis e tal, e a cena do jazz. Então aquilo começou a ocupar espaço na minha cabeça e comecei a me interessar pela interpretação mais ligada a esses géneros como cantora. Depois comecei a compor pequenas coisinhas nessa altura. Então, começas a compor a partir de pessoas que não compunham, tipo Ella Fitzgerald, Dani Cole compõe. Dani Cole compõe, sim. Mas eu começo pessoas a compor mais a partir dos compositores mesmo, claro. Não das cantoras, sabes? Uhum. Porque interessava muito a história da harmonia e tal, e depois interessava uma escrita, porque os brasileiros nesse aspecto são bastante craques, são mestres. Sim. Então interessava uma escrita. E interessava-me o lado musical de todo esse movimento. Eu venho muito da música popular brasileira. Notas? Yeah, eu sei. Isso não é uma ofensa. Não é. Já tive muitas discussões por causa desse assunto, mas eu acho que é uma grande ilusão. Então, há muita gente, isto é uma conversa longa, mas há muita gente que acha, há alguns preconceitos com a música brasileira neste momento. Porquê? Sim. Porque a música brasileira é maravilhosa, deu muito. Mas, entretanto, houve uma geração muito incrível, que ainda está viva, felizmente, tipo o pessoal dos Caetanos, o pessoal da Tropical e tal, o Chico, e nunca o Brasil se recuperou dessa geração, não? Uma geração que influenciou muitos músicos posteriormente, muitos músicos como eu também, e, claro, recuperar disso, se calhar nunca se vai recuperar, vai demorar muito tempo. E isso por um lado, não? Ou seja, há uma necessidade de se renovar. Tudo que vem daí já parece já muito ouvido, muito gasto, muito batido, não? Então há um certo preconceito por esse lado. Depois, por outro lado, há o problema da Garota de Ipanema, que é o problema da Garota de Ipanema associado aos elevadores do hotel e às caipirinhas de verão e tal. Então, muita gente que acha, dentro das altas esferas da world music europeia e ocidental, não? Que a música brasileira é ligeira. E que a bossa nova especial é um género super relaxante, super bonda e tal. Obviamente que eles não falam português e não entendem que aquelas letras falam de coisas super dramáticas, profundas, até mesmo os sambas. É só ouvir Cartola, Noel Rosa, tipo, gente, a música popular brasileira tem essa grande virtude de associar o popular ao erudito com uma suavidade, com uma elegância e com um talento brutal. Mas isso só se entende se fala português por um lado, ou se conhecer um pouquinho mais profundamente a história da música popular brasileira, coisa que as altas esferas muitas vezes pecam. Tu falas como alguém que já sofreu alguma coisa com isso. Algum preconceito nessa história? Sim, um pouquinho. Tipo o quê? Não, essa história da bossa nova, por exemplo, em Angola, por exemplo, quando eu comecei a cantar já mais adulta, já mais a sério, havia gente lá, mais cotas principalmente, que diziam que era demasiado brasileirado. E isso sempre me deixou um pouco revoltada, tipo, fogo, mas... Como se isso fosse mal, por um lado. Sim. E como se isso me tirasse um pouco a autoridade como angolana e tal, e não sei o que, mas devia estar a cantar agora só o samba, ou o kizomba, ou sei lá, o kuduro, não sei. E sempre ficava assim um pouco indignada com isso. Depois a história foi crescendo, fazendo discos e tal, e até ao ponto de meu segundo disco encerrar com a última bossa. Quase como um jogo, nesse aspecto, é tipo a última bossa nova que eu vou escrever na minha vida. Porque sou tão fraca que vou ceder à vossa pressão, então. E por acaso não há nenhuma bossa nova no insular. Por acaso não. Se calhar estava agora realmente sou muito fraca. Não, isso tem uma influência um pouco. Realmente acabas por ceder a algumas dessas pressões, é normal. E acabas por querer dizer, fogo, eu não sou só isso, eu sou outras coisas. Eu vou-vos mostrar, vou fazer outra coisa, não? Isso acaba por acontecer, se calhar, mas na verdade eu acho que é muita história mal interpretada em relação à música popular brasileira. E acho que as pessoas não falarem a língua prejudica essa má interpretação, ou afeta, ou não, contribui. Tu acabaste de falar de preconceito que dizes que aconteceu em Angola. Mas agora estás a falar das... Há bocado falaste das férias altas do World Music. Sim, sim. Porque ser em França... Eu não sei se é em França. Eu tive essa discussão com muita gente. Tive essa discussão com mesmo com a gente com quem eu trabalhei. Discuti isso com o Carlos Sérgio, discuti isso com o Giles Baring, que é o produtor do Insular. E... não que eles coincidissem exatamente, por exemplo, com o Giles, ele dizia que, para ele, claro, bossa nova, música brasileira, é uma coisa assim um pouco apagada, uma coisa que ele associava a caipirinhas, e claro, eu tinha que explicar exatamente que, olha, vamos ouvir esta, vou te dizer sobre o que é que fala, porque acho que estás aqui um pouco enganado. Qual é que era essa, por exemplo, o que é que mostrarias para... Eu mostraria a Canção do Amor Demais, que é a música mais experimente de a face do planeta Terra. Que é do Jobim. Não sei se a letra é dele ou do Lobo, mas é assim uma música de desamor e morte, direto. Ou seja, uma coisa leva a outra. E há muitas outras, há centenas de músicas assim. Sim. Não, estou a perguntar o que é que concretamente que te vem à cabeça. Quando... Esta eu gosto muito de especificidade e de. Ok. Não falar tipo no geral, tipo dizer mesmo. É esta. E a seguir, ias dizer que no Insular quiseste mostrar que eras mais coisas? Mais ou menos. Isto, a seguir à bossa nova, o que é que vem na tua descoberta de música? O que é que vem na tua. Como pessoas que ouvem? Começamos a falar do Bowie. Exato, olha, o Bowie, por exemplo, foi um ponto de viragem. Eu comecei a ver Bowie super tarde, há muito pouco tempo. Na verdade, foi no ano em que lancei o movimento. Ok. Então. A seguir a bossa nova e todas as influências de Cabo Verde, de Angola e tal, que eu tenho, que tem a ver com a minha origem, com as músicas que sabia na casa dos meus pais. Podes falar dessa origem, se quiseres? Sim, os meus pais são... Essa história de que a minha família é de vários lugares, não é? Sim. Meus pais são angolanos, depois tenho os avós de vários lugares. Tenho uma avó brasileira, tenho uma avó de Cabo Verde, uma outra avó de Matosinhos. Uma avó Frazão e uma outra avó de Angola. Então há assim tipo essa história desses quatro países. Na minha origem, não? Familiar. Isso de certa forma influenciava os meus pais. O meu pai gostava de ouvir sambas, por exemplo, a minha mãe gostava de ouvir mornas. No meio ouvíamos obviamente a música angolana e o fado também, que estava presente lá em casa, também não? Essa história de andar numa escola portuguesa e começamos a cantar fado. Então, essa é um pouco, esse é o ponto de partida. Depois surge o jazz, na adolescência, que muda tudo na minha cabeça, como estava a dizer. Depois, eu obviamente também estou dentro da minha geração, portanto, ouvi todo o pop MTV que tu possas imaginar. Dancei tudo aquilo, cantei tudo aquilo, sei as letras até hoje. Tipo o quê? Tipo Backstreet Boys. Uma especificidade, sim. Tipo Backstreet Boys, por exemplo. Sim. Yeah. Todas as coisas assim, pop, todo o R&B, Destiny's Child e obviamente todo o hip hop. Principalmente o mais pop nessa altura. Depois, tipo, sei lá, tipo. Sei lá, naquela altura. Não tem problema, obrigas-me a pensar coisas, porque já não é só boa tempo, estou a falar de coisas que. Sim. A influência, não posso dizer que foi uma grande influência. Não, eu não fui muito influenciada pelo Eminem, por exemplo. Perceber o que é que ouvias, não é necessariamente coisas que se refletem diretamente no que tu fazes. Sim. Então, sei lá, Jay-Z, Eminem, Kanye West, sei lá, por aí. E depois... Tu disseste que era o mais pop e depois começaste a ouvir... Depois comecei a ver outras coisas, já quando já vim para Portugal, provavelmente 18 anos e tal, comecei a entender melhor, comecei a ouvir muito mais jazz, todos os clássicos principalmente, tipo quê? Tipo... Tipo Miles Davis, Coltrane, as outras cantoras, Nina Simone, Sarah Vaughan, falta-me uma. Billie Holiday. Toda essa onda. Depois ouvi esse jazz soft, tipo Diana Krall, continuava a ouvir, ou outra, esta americana, Stacey Kent, essa onda soft, ouvi tudo isso. Mas houve uma altura que havia muito hip hop quando vim para cá, porque eu colaborei com alguns rappers, tipo Bob the Rage Sands. Fiz algumas cenas com ele, tipo ao vivo, backing vocals. Lembro-me de um concerto mítico no Paradise Garage em que o Bob abriu o concerto do Sam the Kid. E eu estava lá junto com outros backing vocals a cantar. foi fixe. E fiz muitas coisas com o Bob, fui ao Porto, fomos a vários sítios assim em Portugal, fiz FNACs e outros gigs assim de pop muito underground, pop tuga, né? Sim. E pronto, isso foi uma época fixe. E depois a partir daí, sei lá, já não sei, já estou vendo isso de tudo, na verdade. Depois, assim, mais recentemente comecei a ouvir. Já gostava de rock na altura, especialmente um rock mais sentimental, mais. Tipo o quê? Menos rock. O teu programa, este podcast devia chamar-se Tipo o quê? Tipo o quê? Eu acho que tens que repensar. Vou pensar. Tipo o quê? Tipo o quê? Eu estou a fazer um outro, parte 2. Tipo o quê? Só coisas específicas. Mas pronto, continuando. Eu gosto sempre de convidar pessoas para me humilharem, né? Não sei o que eu sou chato. Não estou a fazer isso, Acho fixe, acho importante até. Bom, tentando ser cada vez mais. Não vou divagar. Não, é que. Por acaso eu costumo ser muito devagar, sabe? Por cima, se alguém me pergunta isso, se eu digo uma coisa geral e alguém me pergunta, eu sou péssimo a responder, eu também não consigo responder. Mas eu estou a conseguir. Sim, mas eu demoro ainda mais tempo do que tu estás agora a pensar. Ah, vou ser mais específico. Eu engajo-me a pensar nisso e provavelmente nem sei igual o que queria dizer. É difícil. E eu penso isto das outras pessoas, que é um bocado hipócrita da minha parte. Não é nada, acho que fazes bem o teu papel. Tem que ser assim, senão as pessoas imaginam, vendo se seca estar a ouvir aqui. Há muita gente que divaga muito mais do que eu. Suponho que já tens entrevistado um par deles. Mas eu gosto de divagações, eu gosto de começarmos a falar do que quer que seja. Isto não é uma entrevista tipo. Assim, formal, não é? Tipo. É, sim. Do que quer que seja. Mas disseste colaboravas com o Bob Ray Chance? Sim, houve essa fase hip hop. Depois houve uma fase que eu fui para Barcelona e comecei a ouvir mais flamenco. Uma altura em que fui. Sei lá, isto é que é um mundo que. Essas coisas foi? Vieste para Portugal estudar? Vim para Portugal estudar. Depois fui estudar para o quê? Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa. Okay. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Aquela que foi esplanada no Rio de Janeiro, em frente à Gulbenkian. Sim. Não é literalmente em frente à Gulbenkian. Não, é frente à igreja. Em frente à igreja. Vamos ver. Então, quinto andar, onde está o CC e tal, pronto. Sim. Então, tive 2 anos e meio. Com um curso, depois fui fazer Erasmus para Barcelona e estive na faculdade, não, estive na Autónoma de Barcelona, então estive lá 6 meses, depois fui para um estágio em Madrid. Bom, a partir dessa época comecei a ouvir muita música em espanhol, em especial aquela onda que estava muito na moda, que era a cena do Urbana World, né? Ojos de Brujo e por aí. Sim. Então eu curti essa mistura de fusão do flamenco com outras linguagens, Mano Chao, tal, não? Sim. Também pode ser outro dos nomes. Sim. Eu costumo dizer. Tipo o quê? E logo a seguir. Sim. Exato. Então pode ser tipo o quê? Entre parênteses? Sim. Também pode ser. Vou tentar evitar, agora só fazer com as cenas de cabeça. Eu vou denunciar aos ouvintes quando fizeres com a cabeça, não me preocupes. Agora estou a apertar os lábios para sair, sim. Muito bom. Então, depois disso, houve uma fase em que ouvia muito a música, foi para a Argentina, então eu comecei a ouvir tango, rancheras, toda essa cena. Foste para a Argentina viver? Fui fazer um trabalho lá de produção audiovisual. Okay. Foi 1 mês para um programa de televisão. Uhum. E entrei muito na cena do tango, das rancheras, toda a música latino-americana de raiz, essa música que partilha um pouco alma com o fado e com o flamenco, né? Que eu gosto muito desse género de canção. E admiro muitos cantores desse género. Por causa do sentimento todo que levam. E eu sempre. Eu levo isso. Tipo quem? Deixa ver. Eu assinei com a cabeça, só para as pessoas saberem. Então, tipo, deixa ver. Chabela Vargas. Sim. Uma referência básica. Não propriamente latina, mas. Alassa. Referência também, outra referência básica dentro dessa. Eu via na Alemanha. Sério? Que sorte. Cheguei tarde. Ela morreu há quanto tempo? Há 3, 4, 5 anos? Mais. Mais ainda? 2009 por aí? Mais ainda, não? Ok. Pois. Sim, outra grande perda que foi fantástica, nossa. E Mercedes Sosa, dentro do tango, Piazzolla, Gardel, Goianese, tipo, os nomes todos de monstros do tango. Isto só no mês em que estiveste lá com os meus itens. Depois eu tive todos. No mês tu apontas as referências que os amigos te dizem, depois durante um ano estás a ouvir. E ainda hoje ouço. E pronto, foi um pouco por aí, essa cena mais dentro dessas linguagens. Por exemplo, a descoberta do flamenco fez-me escrever, fazer canções com compassos compostos, tipo Primeiro Mundo, Caminho do Sul, que é do primeiro, são do primeiro disco, Tanto também, que tem um compasso 7. Ou seja, essa descoberta do flamenco, por exemplo, influenciou a minha forma de ver os compassos, o tempo na música. Eu venho de uma cultura muito... Quer dizer, todos nós ouvimos mais músicas quaternárias ou ternárias. E aquilo, de repente, era uma não era nem uma coisa nem outra, era composto. E divertia-me muito essa história. E pronto. E assim, mais recentemente, assim, ao longo de todo esse tempo, vou ouvindo tudo, na verdade. Desde Radiohead, estou a pensar nos vinis que tenho lá em casa. Tipo, é uma coisa que compras muito, vinil? Consomes sim, muito? Sim, mais recentemente. Não compro muito, gosto de ouvir muito o que tenho. Gosto de ouvir muitas vezes os discos que tenho. Acho que isso é um pouco parte do ritual de ouvir vinil, é tipo tu ouves cara A, cara B, outra vez cara A, outra vez cara B, outra vez cara B, outra vez cara A. E passas mais tempo com os discos, acho que isso é uma das coisas boas do vinil. Então, desde aí até... Passas tempo em lojas a comprar? Ou... Sim, okay. Quando viajo gosto de ir também a lojas de discos. Havia quando esses discos todos que tu ouvias quando estavas em Luanda, por exemplo, havia boas lojas de discos na altura? Não havia muitas. Não, que agora há cada vez menos, não é? Sim, mas olha, acho que ouvi dizer que vai abrir uma FNAC em Luanda. É? Portanto, talvez as coisas mudem. Agora, em Luanda, neste momento, deve haver umas 3 ou 4 lojas de discos. Sim. E na altura da minha infância e adolescência eu não comprava discos, provavelmente. Sim. Meu pai trazia-me de fora, trazia-me discos que eu pedia e tal. Esses tais da MTV, provavelmente. Sim, sim, sim, sim. E pronto. E sei lá, eu certeza que me esqueço coisas importantes de coisas sei, recentes. Dizia-te David Bowie, comecei a ouvir mais lancei um movimento. Que entrei assim mais a fundo também a ouvir toda a cena, toda a discografia dos Los Hermanos, por exemplo, toda a discografia de Marcelo Camelo, o Rodrigo Amarante. Então comecei a entrar numa onda mais que vem de onde eu também supostamente venho, que é uma MPB complexa, profunda e completa, mas com outras linguagens mais contemporâneas, uma produção mais orgânica. E mantendo essa história emotiva das letras e tudo mais. E tive muito tempo aí. Passei muito tempo aí. Muito tempo. Com os discos do Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, o Cavalo, mais recentemente. Mas depois em 2011 também aconteceram coisas importantes como o Frank Ocean, o Warrants, do Frank Ocean, que foi um disco assim emblemático também, que adoro até hoje. Rosa James, que essa cena nova black music, jazz. Dentro da Blue Note, mas com muito crossover para toda a cena da black music em geral, Robert Glasper. Então já vês, tipo, um pouco de tudo, na verdade. Eu podia ficar aqui, tipo, mandar um calar. Estavas a dizer que fazias backing vocals para o Bob Ray Chance, mas também colaboraste com vários outros rappers, ou vários, ou pelo menos, não sei. Colaboraste com o Iconoclasta? Ah, sim, claro. Sim, mas com o Andolati foi uma cena, nós somos amigos, sim, não é? Sim, sim. Então cantamos várias vezes juntos. Há vários vídeos no YouTube. Tipo, o meu primeiro concerto em Lisboa foi no Croissant. Sim. E os convidados especiais eram o Marco Pombinho, que virou o meu teclista, e o Iconoclast. E foi um concerto altamente... Foi muito difícil, muito... No início de tudo, sei lá, 2010, se calhar 2009, não sei, acho que eu já estava em Barcelona na altura. E depois o Luazi também participou no meu primeiro concerto solo em Luanda, que foi no Elinga Teatro, que ainda não caiu, mas em breve, em qualquer dia vai cair, que é um espaço também bem emblemático da cidade de Luanda. A cultura mais alternativa, mas... E sim, temos assim uma história. E depois colaborei com a Capicu mais recentemente. Sim. E ela tem uma letra no seu. Tem uma letra no celular, que é a Louca. E eu colaborei na Lupa. Sim. E dentro assim do hip-hop que eu me lembro, não sei se eu estou me esquecendo de alguma coisa importante, mas acho que colaborei com um projeto da Vanessa e do Guti, que não me lembro do nome, mas era uma música gira, chamava-se Primavera. Agora estou-me a lembrar. Fiz várias coisas assim nessa altura. Muito assim. Mas tipo backing vocals ou. Era um refrão, como a Lupa na Catacumba. Sim. Entretanto, depois participei mais lentamente no concerto da MCK, cá. Sim. Já, entretanto, depois vais conhecendo, fazendo amizade e tal. Foi aquilo com o Bong? Com o Bong. Ok. No Music Box. Eu vi um grande concerto mítico. Pois. Eu vi uma vez o Icona Costa com. Já fez o quê? Três músicas de batida num concerto no Super Walking Stock, agora é o Vodafone Master Fest. E ele era incrível ao vivo. A última vez que vi o Iconoclast ao vivo foi no Music Box, na Sim. primeira parte de batida, no lançamento do último disco de batida. E foi completamente estrondoso, fantástico. Ele devia dedicar mais tempo a isso. Agora é mais complicado. Pois. Mas espero que quando saia. Não sei, a ver. Ele está mais interessado na cena do ativismo mesmo, militante. Especialmente agora, não é? Sim, agora tudo muda, mas quer dizer, antes de terem acontecido as sessões, já havia um pouco essa história de que ele só fazia batida, já não fazia coisas a solo. Nem tinha muita cabeça para escrever, lembro-me dele dizer. Mas o Pedro Coquenel diz que ele tem não sei quantos mil faixas por lançar, que ele tem não sei quantas mil coisas escritas e que ele já falou com ele para lançar. Já, ele disse-me isto a primeira vez que eu falei com ele, tipo há 2 anos, ou um ano e tal, e ele disse-me isto, e depois da última vez que eu falei com ele também me disse isto. Então sim. E não sei quantas coisas, tipo, por gravar que ele fazia, não sei. E também, mas também já ouvi isso que tu acabaste de dizer, que ele... Eu acho que ele mais recentemente... Sim, se calhar. Acho que ele não escrevia muito. Mas se calhar isto é ao longo dos anos, Pedro, não sei. O Pedro está mais sim. próximo do Guati, eu conheço, também são muito próximos, muito, muito camaradas, então o Pedro está melhor informado que eu. Sim. Não, é muito provável que isso seja verdade, eu estou só a dizer que... Ele diz que ao longo dos anos foi acumulando uma obra muito mais vasta do que aquela que sai cá para fora. Sim. É por aí. É provável, porque ele é muito frenético, criativo, muito elétrico. Isso fez-me confusão que raramente se passa pela música dele nesta coisa. Quando se falava nele, obviamente há a notícia, que é muito importante, de tudo o que há, mas parecia que ele tinha vindo do nada e que ele não tem uma carreira. Achas? Sentiste isso? Senti que raramente se falava da música dele. De uma maneira. Pelo menos as coisas mais. Digamos, mais mainstream, mesmo. Nos meios de comunicação. Não sei se concordo contigo. Não sei. Não sei se concordo contigo. Acho que. Ele até teve um tratamento privilegiado. Obviamente por teve. Por ser músico. Obviamente chamava teve. Música, não sim, rap. Sim. Normalmente, a nível de comunicação mainstream, é um sinal de status, não é? Sim, eu sei. Não, eu estou a dizer, falavam disso especificamente, mas nunca mencionavam, tipo, eu ouvi muitas vezes, muito poucas vezes, ser mencionado o conjunto de Ngongwana, por exemplo, e a música toda dele, essa cara. Pois, não sei, porque acho pena, tenho pena. Sim. Não, a cena do conjunto com o Gwen, que depois houve problemas e eles saíram. O Lati saiu no segundo disco, infelizmente, para todos nós que somos fãs do projeto. Sim, mas e as malhas com ele no segundo disco são ótimas. Sim, claro. São 3 ou 4. São para encontrar, sim. Olha, não sei. Eu acho que o Lati também não tem o trabalho dele organizado em álbuns. Alguns álbuns depois lançados MP3, acho que eram tipo MP3 que ele juntava ao bolso e pedia ao pessoal para fazer capas. E sempre teve um álbum um pouco livre. Eu acho que também era isso que eu estava a dizer, era esse tipo de coisas que ele ia organizando assim, do nada, e tinha várias dessas. Eu estou só a dizer que, sei lá, aparecia tipo um vídeo dele na televisão e era tipo sempre o mesmo. E é quase só ele a falar, e não aparece música. Era só por aí, não é? Ele teve, obviamente, o tratamento privilegiado por várias razões, não sei. Por ser o nome mais mediático, de alguma maneira. Mas nunca se ia, tipo, ao fundo da música dele. Tem colaborações contigo, tem colaborações com Terracota, colaborações com Batida. é uma coisa que as pessoas conhecem e nunca, isso nunca, raramente aparecia. É só isso que eu estou a dizer, não é? Sim, sim, por acaso não tinha, olha, no meio de tanta coisa que nos passou pela cabeça durante esses 6 meses. Ah, obviamente. Por acaso não me pensei. Obviamente. Não, mas não estou a dizer no sentido de tirar importância, mas por acaso é uma coisa que não tinha. Não, eu acho que não tira importância à luta dele e à razão pela qual ele estava preso. Eu estou a dizer é do ponto de vista das pessoas que fizeram as notícias dessa altura. Só estranho, poucas pessoas pegaram nisso. É verdade. Sim, sim. Foi o Agulhosa no Expresso que escreveu, aí mencionou a música a fundo. E foi. E é dos exemplos, é dos poucos que me foi à cabeça agora. É só isso. Certo. É só por aí. Bob Red Chance, Icona Quarta, falaste Vanessa e Guti. Guti. Guti, espanhol. Ok. Acho que ele não usa chamado espanhol. O que é que era? Era um. Era uma música que se chama Primavera. Ela era rapper, sim. E ele também era um duo. E já não sei muito tempo, já não me lembro bem, se queres que te diga, mas era bonita a música. Precisa estar por aí na internet, um vídeo no YouTube ou assim. E era assim bastante épica, lembro que tinha 3 partes, desenvolvimento era a história da Vera. Tinha um espírito assim um pouco ecologista a música. E pronto. Há bocado estavas a dizer que o rap que ouvias era pop e depois passaste a ouvir outras coisas e não chegaste a especificar. Havia outras coisas. O hip hop português, que é bastante fixe, bastante bom. Tipo quê? Tipo as pessoas com quem eu colaborava, sim, obviamente. E são daqui, de Valete, né? Principalmente. E Capicua, mais tarde. Muitas coisas muito boas no meu próprio português, eu acho. Sim, mas era isso. É só português. Ah, depois havia o hip-hop angolano, MC Kappa, o Kei também anda, o pessoal do Conjunto Ganguenha, tipo. Essa onda. Estou a ver se me estou a esquecer de alguém importante assim que eu ouvisse na altura. Sim, era isso. Sim. E nada de outros países? Pouco. Mesmo em inglês, pouco, na verdade. Pouco. O que é que foi a última coisa que ouviste? Tipo, o último álbum que ouviste? Black Star. Sim. Ok, pronto. Acho que foi o último álbum assim que eu tive a ouvir. A sério? A sério. Mas olha, também tive a ouvir um tipo muito fixe, UK, um ruivo, King Cruel, tu viste falar. Ele já ouvi falar, tem outro nome, King Archie Cruel. Marshall, acho eu. King Cruel, sim, já ouvi falar, não sei o que é. Muito bom. Não sei se gostas de Benjamin Clementine. Nunca ouvi. Sei o que é, já ouvi falar, então, nunca ouvi. Então, vamos terminar esta conversa, chegar a casa e vais pôr a tocar o disco do Benjamin Clementine. Ok. Tipo, obrigatoriamente. Ok. A sério, tens que ouvir aquele disco, é brutal. Então, este King Cruel é como se fosse uma versão branca do Benjamin Clementine. Okay. E é muito interessante todo o trabalho dele. Na verdade, ele já tem tipo, um EP, outro disco e agora mudou o nome e tem outro, lançou outro projeto recentemente, super, super original. E tens que ver os vídeos porque ele tem uma aparência muito especial e que não tem muito a ver com a voz dele. Tu esperas se calhar de um tipo super branco, ruivo, com uma cara de miúdo, uma voz bem diferente daquela, tem uma voz grave, profunda e uma, claro, filho de artistas e tal, um tipo já com uma história, com uma profundidade brutal e super interessante, muito interessante, vale a pena. Falando de outras coisas, tu mencionas, tens uma letra que mencionas filmes do Bergman, por exemplo. Sim. O que é que tu gostas de ver? Cinema. Muita coisa. Já sabes, quando eu mexer a cabeça vai ser tipo o quê? Olha, muita coisa. Também foi de fases, olha, deixa eu ver. Quando fui para Madrid, por exemplo, houve um mergulho muito grande no cinema espanhol, desde Almodóvar até, sei lá, a Vanessa que nos pouco, que é do Cuerda. Qual é que é aquele filme de Almodóvar que acaba, quando disseste a Chapela Vargas, a que, não é cabo, ou tem tipo a meio alguém a cantar numa varanda? Não é a própria Chapela Vargas? Não, é o interior. É esse. uma varanda. Eu acho que é dos anos 80 ou anos 90, mas não sei qual é. E fez que me veio, foi essa imagem que me veio à cabeça. O Almodóvar mete muitos, muitos números musicais. Sim, sim, sim. Tem sim, o sim. Caetano a cantar. Sim, sim, sim, não falo com ele. Tens a Estrella Morente, que canta o Volver, no filme Volver. Sim, sim, que sim. É a Penélope Cruz que está a fazer o playback. Sim, sim, perfeitamente, sim. Parece que ela, mas não. Eu já não me lembro, há um que tem alguém numa varanda a cantar uma música. Eu quase certeza que é de Chavel Vargas. E que eu acho que não é Chavel Vargas. Pode ser a Lila Downs, sou assim. Sou algo. Sim, também sou algo. Mas eu acho que há um uso particularmente bom de uma música de Chavel Vargas num filme do Almodóvar. E acho que já estou a confundir cenas específicas. Se calhar não é a cena da varanda. Pode ser. Temos que rever aí. Agora mesmo não estou a ver. Sei que entrou o Buica recentemente num filme dele, acho, não? Aquele com o António Bandeiras, a pele. A pele que habita. Sim, esse eu não vi. E depois aquele do avião, não gostei nada esse do avião. Eu não vi do avião, mas a pele que habita não gostei muito. Foi, eu esse não vi, mas eu vi do avião e fiquei um bocado desapontado. Pois é, acontece às vezes com os géneros. O Woody Allen, por exemplo, também os filmes mais recentes dele não são muito bons. Em bom português não são muito. É muito mais fácil de ignorá-lo pela mesma coisa do David Bowie. Porque ele não tem feito coisas interessantes. Pois, talvez. Sim, então olha, faz cinema também argentino, latino e tal. Na altura estava a aprender o idioma. Olha, quando comecei a aprender castelhano, comecei a ouvir muita música espanhola e filmes também, né? Depois também tinha mudado para Madrid. Madrid é muito cinematográfica e eu comecei a entrar muito nessa onda. E não conhecia ninguém quando cheguei à cidade, então passava muitas horas a ver filmes. As horas que não estava a trabalhar, obviamente. E depois, sei lá, de tudo, desde o cinema brasileiro, que eu acho que é muito bom. Tipo o quê? Tipo os clássicos, né? Tipo Cidade de Deus e... Sei lá, recentemente um filme muito bom que é aquele do... da Ana Willett, acho que é assim que se diz o nome dela, que é o... Que horas ela volta. Eu ainda não vi. Não sei se calhar já não chegas a tempo do cinema. Ainda estava a semana passada, esta semana já não sei. Foi uma estupidez, vale não sei porque é que não fui. Vale a pena. Um filme super bom. Na semana passada ainda estava. Estupidez. São aquelas coisas que eu faço. Pois tens que. Benjamin Clementine e Que Horas Ela Volta. Sim. Já para a tua listinha. Depois. Depois. Sim. Tchau. Vamos dizer adeus. Vai embora. Obrigada a ti. Isto ou se corta ou fica, e também é uma parte interessante que as pessoas ouvirem, tipo alguém a dizer adeus. Sim, olhem por trás da foto. Sim. Está no cinema. Houve uma altura em que eu via. Um pouco por fases. Uma altura em que via muito cinema de. Cinema italiano, sei lá, isto aqui parece name dropping, não é? Tem que estar aqui. Mas qual é o problema de name dropping? Eu detesto name dropping. É sério? Estás-me a obrigar a ser algo que eu detesto. Mas a minha coisa com o name dropping é que, da mesma maneira que tu foste à Argentina e pediste referência aos teus amigos, alguém pode estar a ouvir isto e a ficar com referências tuas. Está bem, mas eu não. Sim, eu sei. Sim, faz sentido. Bom argumento. Ok. Então, no realismo italiano. A maior parte do meu conhecimento vem de coisas que pessoas disseram que isto é bom, isto é bom, isto é bom. Eu também. Não é? A melhor coisa são as conversas dessas. Não é propriamente mal. Portanto, neorrealismo italiano. Exato, neorrealismo italiano, tipo, sei lá, Fellini ou Rossellini, esse pessoal assim do. De Sica. Sim. Então, houve uma altura que via isso. Porque também na faculdade eu tive. O meu curso é muito fixe, porque é muito abrangente e tive umas cadeiras de cinema muito boas. Então, cada aula de cinema era apontar nomes de filmes, assim, como se diz em espanhol, por um tubo, não? Sim, apontavas bué de nomes. Depois também em Barcelona fiz um curso de guião de cinema, mais recentemente, agora na última vez que vivi em Barcelona, também apontava muitas coisas. E depois comecei a ganhar o hábito de ir à Cinemateca, a Filmateca em Madrid, David Lynch, lembro que vi um ciclo de David Lynch lá em Madrid, na Filmateca. E tipo, de que é que gostaste no David Lynch? Não, David Lynch é assim consensual, não é? Mas tipo, que filmes? o Mulan Drive, aquela história simples, como é que era o título? Straight Story. Straight Story, que é outra onda completamente diferente. O Mulan Drive eu vi no cinema, no Monumental, no Salon de Residence, mas é o do Monumental, que entretanto fechou, depois voltou a abrir e agora fechou outra vez. A meio do filme, quando está alguém, aquela parte do Noah Band, ela está a cantar, e ela tinha uma nota alta e o som foi ao ar, o som. E como aquilo era um filme do David Lynch, toda a gente achou que era normal. Que era normal. E não havia som, não havia som, até que começam a aparecer legendas. Uf. E as pessoas começam a perceber, isto não é suposto ser assim. E começa toda a gente a bater com os pés, etc. E lá puseram o som outra vez. Uau. Nunca me esqueci disto. 2002, sim. Yeah. Há 14 anos. Logo. É isso, meu amigo, o tempo passa. Straight Story? Não sei, o que mais é que eu vi de David Lynch? Não sei. Blue Velvet, claro. She wore Blue Velvet. Yeah, essa também vi lá na sala da Filmoteca, lembro-me perfeitamente. Eu sempre vi no lugar. Revi no Cinemateca no ano passado. Sim. E tem outra canção muito boa, que é da Candy Color, They Call the Sandman. Que é? Eu não vou cantar, não. Eu não canto. Não. The Candy Color Clown, They Call the Sandman, tiptoes to my room every night. Que é o Dean Stockwell, que é aquele tipo muito sinistro, e ele faz playback ao som dessa música. Eles vão à casa dele e bebem cerveja. O Dennis Hopper, o mau, como é que aquela coisa se chama, e ele faz um número que é ele a cantar isto em playback. Não lembro, tenho que rever isto. Não sei quem é a música, mas é simples. Ai, não estou bem, talvez se cantasse a música, não estás a cantar essa. Não, eu não quero. Não, especialmente há para pessoas que sabem cantar. Cantar faz bem às células, portanto, muito corto. Sim, faz bem quando as pessoas sabem cantar também. Não, quando não sabem, acho que não deve fazer. Acho que faz. Então é isso, sei lá, muitas coisas. Depois também houve uma fase em que, sei lá, eu comecei a ver mais Bergman, mais clássicos, mas especialmente quando escrevi essa música tinha ido ver recentemente um filme. Não sei se era Persona ou assim. Coisa. O último filme que vi, queres que diga? Sim. Agora tem uma cena que é muito fixe, que é o Mubi. Já viste falar? Sim. Então eles põem tipo 30 filmes por mês, quer dizer, vão mudando, cada dia é um filme novo e sai outro. Então eu este mês pus, porque queria ver, não tinha para ver filmes, assim, diferentes. E então vi cenas estranhíssimas. Vi um filme ontem, acho que que é Universe, que é um documentário sobre o universo, que é um filme, curiosamente, estou a pensar nisso, um filme que inspirou o Kubrick a fazer o 2018 no espaço, que por sua vez inspirou David Bowie a fazer a personagem de Ziggy Stardust, que por sua vez inspirou, o que é que inspirou? Qual era a minha linha de pensamento? Sei lá, aquela cena do Seu Jorge com, como é que se chama o... Life Aquatic. Olha, o Wes Anderson também é um que eu gosto muito. Ai, eu não me lembro onde é que acabava esta linha de influências, mas era tipo o Universe, que inspirava o Kubrick, que inspirava o Bowie, que inspirava... Muita gente! Bom, não me lembro já onde é que acabava, mas pronto, vi esse filme, que é um documentário dos anos... Antes do homem chegar à Lua, acho que 1960 mesmo, imagina. O homem não tinha chegado à Lua. E foi assim um... Sim, é que chegou. Também, o que dizer. Não, não sou muito dessas teorias, mas é um filme assim, documentário, televisivo, curtinho, que fala do espaço e tal. Eu gosto desse, tem um bocado essa filia da astronomia, do espaço e tal, essas coisas. Esse foi o último filme que vi. No Mubi? Exato. Viste mais coisas no Mubi? Vi o Eu nunca filme. Tive Mubi, mas tenho de anúncios do Mubi e parecia ser uma coisa muito, muito fixe. É fixe, por acaso, olha, eu acho que é uma forma de ver filmes novos, inesperados e estranhos, e para quem gosta de cinema acho que é uma coisa fixe, e não é muito caro, por acaso. Vi um filme que era o biopic do Mahler, um compositor austríaco, acho que é austríaco, E também muito interessante, por acaso, veio a calhar porque tinha ido ver a primeira vez que vi uma orquestra sinfónica, isso também dava uma longa conversa, foi recentemente no CCB com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Sim. Com a maestrina, que não me lembro agora do nome dela. Não me lembro. Pronto, mas era uma sinfonia de Mahler, que por acaso é uma sinfonia que se diz muito complicada e tal. Então vi ali Mahler, lembrei-me que tinha ido ouvir a sinfonia e vi a história da vida dele, que é um biopic muito interessante, por acaso, muito bem feito, super louco e do realizador inglês, acho. E pronto. Também agora estamos a ver uma espécie de ciclo do Eduardo Coutinho, que é um comentarista brasileiro, que tem coisas muito interessantes, assim, mais a nível social e tal, documentário. E vi um documentário dele recentemente muito bom, que é o Cabra Marcado para Morrer. Onde? No teu movie também? Não. E talvez tenha sido ilegalmente. Ok, não. Talvez tenha sido ilegalmente isso. É muito interessante também. Interessa-te essas coisas com a temática social? Tipo cinemas, sim. Cinema, documentário social. Sim, claro. E não é o realismo italiano, não é? Também. Claro, sim, muito. E cinema brasileiro alternativo, sim. Também é muito política, social e sim, em geral eu gosto muito desse tipo de filme, mas sabes que o cinema. Cinema tem um lado assim contemplativo também, ou de. Que junta com outras artes, sei lá, o cinema asiático, por exemplo, que tem um lado visual, um lado de tempo muito particular, muito sim. Mais lento e tal, e que é mais sensorial, né, desde um ponto de vista. Aproxima-te muito da vida também. Não é preciso só ir pelo lado político para tu estás em contacto com a vida. Eu acho que a estética oferece-te isso também, de uma forma diferente e aproxima-te das pessoas. E o cinema tem essa cena, e a literatura também, de te fazer viver outros lugares, não? E isso é muito importante para cultivar o sentido de justiça, para se entender o outro, para não nos preocuparmos só com os nossos interesses, não? E a arte tem esse poder, um pouco de, por um lado isso, por outro sacar-nos da realidade, que por vezes também é uma coisa boa, porque o mundo não é um lugar assim super bonito, em geral. Então a arte acaba por ser uma salvação para muitos de nós que gostamos de música, de cinema, dessas coisas, não? Falaste de literatura, o que é que lês? Pô, tu fazes umas perguntas. Não li muito, comecei a ler tarde. E recentemente, agora tenho tentado ler assim constantemente. Mas podes responder que não lês, não é julgar, não é? É só perguntar para saber. Não, se eu não lesse, eu dizia. Sim, claro. Mas não, leio um bocadinho. Não há problema nenhum em não ler, acho. Eu sei, não, mas eu acho que gostaria de ter começado a ler mais cedo. Ler, quer dizer, ler assim. Sim, eu também, por acaso. Mas gosto muito da literatura angolana, gosto muito de Pepe Tela, gosto muito de Don Jackie. Gosto. Depois gosto de cenas completamente diferentes, gosto do sul-africano Nobel, como se chama? Kotzi. O judeu-americano, o name dropping está assim com o crash de sistema. Como se chama isto? Há várias, não é? Eu sei. Judeu-americano é uma categoria um bocadinho abrangente. Escreveu aquela humilhação, aquela da história americana, América não sei o quê. Ai, que O Philip Roth. Philip Roth. Obrigada. E recentemente coisas assim portuguesas contemporâneas, tipo Gonçalo Tavares, o Walter Ugumem. Gosto muito de ambos. Saramago, gosto muito. E que mais? Sim, acho que agora tem uma fase um pouco de literatura mais fria, mais europeia, menos africana, tropical. Não sei bem porquê, talvez por no geral. Olha, o disco também tem a ver com isso, não é? Uma cena mais de. O meu interesse ter deslocado um pouco mais para uma latitude mais fria, umas formas de expressão mais frias ou mais afastadas da minha cultura. Essa história mais norte-europeia e tal. O disco foi gravado numa ilha? Uma ilha, chama-se Jura. Sim. Uma ilha da Escócia. Que tem um bom whisky. É famosa pelo seu whisky. Para os apreciadores. Com provas? Não, não. Porque eu não sou muito apreciadora, só sou vinho. Eu estava okay. Mas todo mundo diz que é bom, deve ser. Assim, é pelo... Mas nem sequer provaste? Provei. Mas não, como não tenho. Sabe tão mesmo? Não, também não. Okay. Não, porque é mesmo bom. Okay. É bom, só que é muito forte. Eu não gosto muito de, okay. de whisky. Não gosto em geral. Sim, diz que foi gravado lá. Era não, não, é só para fazer a ligação quando dizes que estavas numa onda mais fria, mais europeia, mais. Uma onda de influências, vá. De influências, sim, não disse. Não, essas influências culturais que estamos aqui a falar. Sim. Sim, essa cena da literatura mais menos formal, com essa beleza formal de Mia Couto, não é? Cada duas palavras dele é tipo uma explosão de sabores. Estive a ler coisas mais concretas, mas... Mais assim... De influência anglófona. E vês televisão? Séries de televisão, por exemplo? Não vejo televisão, não tenho televisão, mas vejo muitas séries. Tipo o quê? A sério, então, tudo. Game of Thrones, Breaking Bad, Orange is the New Black, Elworld, recentemente Utopia, mais recentemente Sense8, Fargo. Fizeste... Sense8 gostei bué, meu. Essa primeira season gostei muito. Porquê? Porque gosto muito da ideia... Não quero ser spoiler, porque eu sou completamente anti-spoiler. Mas gostei muito da ideia de haver oito pessoas no mundo conectadas de alguma maneira. Gosto muito dessa ideia da conexão entre as pessoas. Neste caso há toda uma história por trás disso, mas gostava dessa ideia de gente de lugares diferentes do planeta que tinham uma conexão forte. Gosto disso. E depois, não sei, acho que está muito bem feita a série, bem escrita e gosto dos atores e etc. Gosto dos temas abordados, acho que põe é muito progressista em termos de, sei lá, identidade de género. É aquilo dos irmãos Wachowski e claro. Lana Wachowski. Sim, exato. E há uma atriz que é. Sim. A Naomi, a personagem da Naomi. Tu viste? Não, ainda não vi, mas eu não fiquei muito impressionado com o último filme deles. Não ficaste? Que é o Jupiter Ascending. Eu não vi. Não, fiquei muito impressionado. E ainda não vi, mas espero que o Sense8 seja melhor. Mas ainda não vi. Ainda não queria ver. Não é nada super contra. Não é super assim de autor. Sim. Netflix. Ah, sim, mas é, não, nada contra. Não é por aí. Mas fiquei desapontado com o último filme deles e ainda não. Já tive para começar, mas ainda não aconteceu. E viste Fargo? Há de acontecer. A sério? Sim, ainda não vou no terceiro desta segunda. Da segunda? Sim. A segunda é muito boa. Sim. Os atores são ótimos e a história é ótima, mas ainda não fui mais à frente, não sei porquê. Mas adorei a primeira, tudo é ótimo. Também. Adoro o filme, desde News, etc. Ainda não vi o filme. A sério? Vi a série agora em dezembro. Há algumas ligações ao filme, tipo na primeira temporada. Mas não é preciso ver o filme. Aquilo é mais tipo na mesma área, o mesmo tom. Que é uma coisa estraníssima que é que dá um tipo. Por acaso ele nem sequer tinha muitos créditos na televisão, nem em cinema, nem nada. Ótimo. Não era tipo um tipo muito conhecido ou que alguém desse alguma coisa por ele. Ele pegou num filme e fez uma coisa na mesma linha, sem parecer uma cópia e sem denegrir a memória do original. Que é uma coisa complicadíssima de fazer. Muito. Conheço muito poucos exemplos parecidos. Sim. Não, é muito bom. A série é muito fixe. E mais além de... Depois outras séries políticas. Gosto de séries políticas, tipo House of Cards. Sim. Há uma altura que estava a ver The West Wing, que é tipo o antigo. Aaron Sorkin, sim. E que mais? E vi um pouco daquela série... Ai, caramba. A favorita do Obama. The Homeland? Ou The Wire? The Wire. Ok. The Wire. Vi a primeira season e depois passei para a segunda e fiquei assim um pouco mais. A segunda não é. A segunda é das docas, do Porto. É que acho que só vi dois episódios assim. O primeiro, não sei, acho que fiquei ali um bocado cortada. Não, mas tens de insistir. Mas há muitas coisas para ver, não é? Também há que trabalhar e dormir e comer e tal, não? Isso é só. Mas a terceira é incrível. A terceira? Ok, Fantasma Animais. É agora é que estou sem série, acho que vou retomar então agora. Sim, acho que é trabalho de casa necessário para qualquer pessoa. Ok. Mas pronto, assim, tipo, eleitas? Especialmente porque as pessoas estavam a dizer, não viste. Portanto, não sei. Eu não com pessoas assim. É a série em que as pessoas fazem mais isso. Não viste? Essa série? Sim, é a série com que as pessoas fazem mais isso, acho eu. Ah, não sabia. Ok, mas pronto, estava a dizer, as séries... Sim, mas a Leite, assim, talvez seja Game of Thrones, lá. Ok. Que é muito polémica essa afirmação, já sei. Tu gostas? Porquê é muito polémica? Porque há muita gente que não gosta da cena do Game of Thrones. Há muitas coisas ali, né? Pronto, muitas coisas como? Puxa, isto é terrível, terrível. Game of Thrones é uma série super completa, acho. Sim. Mas há ali algumas coisas. Uma série. Os personagens. Quase não há personagens bons, não? Sim. Se calhar não há mesmo, já hoje em dia. Na season em que estamos. Então eu acho isso um pouco chato, um pouco mau, sabe? Um mau exemplo para a sociedade. É tipo, cada um ali luta pelo seu. E aquilo começa-se a reproduzir. As séries têm uma influência boa grande na vida em geral. Na vida política, então, brutal, se fores ver, tipo, como é que as coisas andam em círculos com as séries políticas. E Game of Thrones é um pouco uma série, assim, também política, assim, muito sobre poder, muito abrangente, dessa forma, não? E aquilo é tanto ódio, tanto conflito. Eu sou super fã da série, mas eu acho que aquilo começa a passar para as pessoas, uma cena de um culto, assim, ao poder. Auto tudo, né? Auto-referencial e um individualismo muito acentuado e a falta de referências boas deixa-me um pouco triste, chateada, se calhar até. Mas alguém poderia argumentar que é tipo um reflexo do mundo, nem toda a gente é completamente boa, nem toda a gente é completamente má. Também podem argumentar que aí pode vir os exemplos de bondade e virtude, podem vir das pessoas das quais menos se espera. Eu não estou de acordo com isso. Eu estou a dizer que é o que as pessoas poderiam dizer. Eu não estou a defender por aí. Acho que elas estariam erradas. Acho que a gente boa. A gente evidentemente boa e que nós conhecemos muita gente assim. Muitíssima gente que faz as coisas bem e que são bons exemplos para nós. Dentro da nossa família e fora da nossa família e tal, não? E acho que às vezes também é importante falar disso. Eu acho que o mundo não é, como já disse aqui, o mundo não é um lugar super bonito, em geral bastante trágico até, bastante. Nós somos cada vez mais protegidos disso até, principalmente no primeiro mundo e nas sociedades desenvolvidas e tal. Há como umas cápsulas protetoras com todas as situações que temos, mas existe gente boa e acho que é muito importante dar-se peso a isso e acho que é um contrapeso muito importante mesmo, porque se não vês isso, uma série que tem tanta audiência como Game of Thrones, não, tipo, ficamos ali tão metidos naquela história Mas existem várias séries em que existem pessoas boas e os heróis são os heróis e matam os maus, enfim. Sim, se calhar... Acho que eles querem fazer uma série alguns ali no meio. Eu gosto muito da série, mas tenho essa crítica assim meio... Supostamente, eu nunca li os livros, mas sempre digo que apesar daquela coisa de ele de vez em quando mata os bons e tal, ele tem um sentido de... as coisas humanas acabam por ser castigadas de alguma maneira. Que ele, sob essa capa de eu mato os bons e não sei o quê, ele é muito... continua a ser muito... justo. Depois acaba por ser justo. Mas eu não sei, nunca li os livros, não sei o que é que se passa a seguir a isto tudo, não sei o que é que se vai passar depois, não sei. Também, nada. Não sei. Seremos cá para ver, já era o que dizia. Muito risicamente. Agora, sim. E portanto, essa é a tua série preferida? Acho que foi a série que mais me prendeu agora, assim, tipo, desde que comecei a ver séries. Porque antes não via séries? Não sei, antes quando? Estás a dizer, desde que comecei a ver séries? Sim. Antes disso não via séries? Sim, eu... logicamente. Yeah. Sim, acho que Game of Thrones é uma série que me prendeu mais. Mas não sei se é a minha favorita, exatamente. Eu gosto de ver várias séries. E cada uma dá coisas. Mas acho que Game of Thrones é a que mais me emocionou, assim, de acompanhar e de devorar e tal. Talvez sim. Não vejo nada que seja cómico. Eu sou muito virada para a comédia em geral. Gosto de... sou um bocado esquisita com a comédia. Porquê esquisita? O que é que... Tem uns critérios éticos com a cena da comédia. Os comediantes têm essa cena da liberdade absoluta. Nós podemos fazer piada de tudo, sim, e tal. Sim, e eu sim, não acho piada nenhuma isso. Então sou um bocado esquisita com a comédia. Gosto de... daquele humor mais subversivo e tal. Depois há uma cena também de cultural com o humor, né? Sempre eu gosto bastante do humor brasileiro. Acho que é próximo... mais Angola e tal. Mas depois já me tocaram mais as cenas de humor mais britânico e eu não me entro tanto e tal. Sou um bocado esquisita. Depois... Mas tens exemplos de o que é que não gostas e o que é que gostas no humor? Do que é que não gosto já, não sei se tenho exemplo, mas é tipo, não gosto de gente que faça piadas machistas, sim, racistas, sabes, esse tipo de... Sim, que alimenta, claro, esse tipo de... que brinque com isso, não acho piada nenhuma, especialmente as piadas mas machistas. Mas eles podem, porque até têm isto, sabe? Exato, exatamente. Desculpa. Exatamente, bem metido. Gol. E que gosto? Sei lá, gosto de Porta dos Fundos, por exemplo, assim, sigo bastante a cena deles. Mas não sou muito, não estou a par dos novos talentos, nada e tal, não vejo muito. Não, mas eu... Tens alguma sugestão? Tenho várias, sei lá. Então, tipo sabes no Fargo, na primeira temporada? Há uma dupla de polícias. Sim, aqueles dois, sim. Isso é o Keegan-Michael Key e o Jordan Peele. Eles tiveram uma série de sketches durante 5 temporadas. Sim. Comedy Central é incrível. Eles são dois dos melhores atores de comédia que alguma vez vi em toda a minha vida. E é hilariante. E eles têm essas preocupações éticas que estás a dizer. Não fiz. Queres ver? Vou ver. Há vários sketches no YouTube. Por exemplo, eu lembro-me agora porque tu falaste de Fargo e estava a lembrar do quanto gostei na primeira temporada de eles aparecerem juntos, porque eles vão aparecendo em vários filmes, em várias coisas, mas raramente aparecem juntos. Esta acho que foi a primeira vez que apareceram juntos fora de Kim Peele, fora de antes tinham uma MTV, não sei o quê. Pronto. Okay. Deixa contente. Acho que sim, muito boa sugestão. Sente. Tenho milhares de sugestões, mas agora não me ocorre nada. Tu as mandas. Poderei mandar-te se quiseres. Agora, sou um bocado mal. Estavas a falar de coisas de que não gostas no humor. Queria arranjar uma outra maneira de fechar isto. Tu vais apresentar o teu disco na Casa Independente. Eu estava a falar com a Anabel. É num sítio bastante pequeno. Para a dimensão que tu tens, acho eu, não? Eu sei. E? Não, estou só a perguntar. Não, eu não estou a fazer um juízo de valor, estou só a perguntar. Não, eu acho, havia a possibilidade de fazer em sítios maiores, mas me deixou muito contente de fazer nestes lugares. Fazer no Paço Manuel primeiro, sim, em Porto, Salão Brasil em Coimbra e Casa Independente aqui, em Lisboa. Deixa-me super contente de fazer em salas pequenas, porque é a primeira vez que eu levar o concerto para o disco para o palco. E depois disso vai haver mais concertos e vai haver mais concertos em Lisboa, em Portugal e tudo mais, mas para mim é como se o facto de ser mais pequeno fizesse daquele momento mais especial. As pessoas que estiverem ali, sabes? Vão ser as primeiras a ver este disco ao vivo, então vão ser tipo menos de 200 em cada uma destas cidades e as salas pequenas têm muita força. Tu já viste concertos em salas grandes e salas pequenas. As salas pequenas aproximam-te muito mais do palco e estamos todos mais perto uns dos outros. Eu queria que fosse assim também com o lançamento insular e fico contente que não seja só em Lisboa também. Tenho conseguido marcar no Porto e em Coimbra também para tentar descentralizar esta cidade da capital, que é muito necessário. E de poder tocar no Porto, que para mim vai ser uma cena, já é a segunda vez, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Porto, a minha família portuguesa é de lá. E... Tinhas dito medicinas? Medicinas, a Maia, okay. Daquela zona. Ainda vivem lá muitos meus tios e primos e minha avó e tal. Se calhar a minha avó vai ver o concerto, entende? Tens noção? Uma cena brutal. E depois há tempo. Há tempo, isto é só um começo de conversa, sim. Sabes? É um presente, é um... É como... Assim, eu acho que faz mesmo desses concertos uma coisa mais especial. E é isso, é isso. E como é que é o concerto? É com a banda que tocou no disco? Vai ser com a banda que tocou no disco. A maior parte deles vivem fora. Sim. Não, vai ser com Miroca Paris nas percussões, André Moreira no baixo, eu guitarra e voz, e Marco Pombinha no teclado e guitarra. Esse vai ser a banda. Okay. Vens ao concerto? Acho que sim. Estás convidado. Convidado? Obrigado. Pronto. Olha, muito obrigado. Vai. Obrigada a ti. Thank you.